sentir-se melhor e a Deus agradar. Sinto crescer em mim, sei que preciso entregar todo meu ser a Ti e só então descansar aquilo que fez.